Yeah. Pelas ruas movem-se os carneiros, guiados a cativeiros por lobos em peles de cordeiros. Serão gemados e levados à exaustão, obrigados a repetir a mesma informação. Não reagir à violência. Aceitar de bom grado a falta de coerência. Nos oferecem sabores que já conhecemos, fragilizando a razão, elevando a emoção a extremos. Mas sobrevivo. Nesse sentimento primitivo persisto. Matam-me por fora, mas por dentro ainda resisto. Um detalhe pode reescrever uma história. Basta apenas um fôlego pra alcançar essa glória. Agora estúpidos engulam sua insensatez. Não sou mais um número, prove o contrário pra vocês. Não faço parte de suas contravenções. Eu faço arte, provoco reflexões. Novas direções contra conspirações antigas. Suas ações varriam o mundo como se fôssemos formigas. Vejo terror e guerra, suas bombas não fazem acepções. Criam problemas para vender soluções, mudando civilizações. Mas eu conheço a fina linha entre heróis serem vilões. E vão fazer o quê quando contar o que eu sei? Aonde vão se esconder quando souber que não estou só? Aqui de onde falo, muita gente já sabe. Quem são os culpados da nossa vida ser assim? Eu vejo o povo encher as ruas comemorando mais um ano sem miséria e exploração. Carnavais onde o enredo fala sem medo de quem se levantou e não deu a vida em vão. Pra cada bandeira na mão, vários anos de batalha, legado de lutas que passaram de filho pra filha. No respeito, no abraço, outro conceito de família. Bandeiras multicoloridas, vindo cada um por si. Tá no futuro, fui lá e vi, mas o passado não era esse aqui. Jus a luta de Dandara, submarcos, zumbi, punhos cerrados e erguidos. Poder ao povo, não indivíduos, contra bandidos de todos os partidos, não são as capas e revistas, racistas, machistas não passarão. Borboletas e abelhas nos ensinaram a lição. Ação direta da perifa, encabeçando a mudança. Erguer a cabeça, ver o futuro ao passo que a luta avança. Vamos aí! E vão fazer o quê? Vão contar o que eu sei. Aonde vão se esconder quando souberem que não estou só? Daqui de onde falo, muita gente já sabe. São os culpados da nossa vida ser assim. Eu sei. É velha tática de fazer de nós ovelhas, mas não precisamos de pastores. Eu sei. A revolução não será televisionada e não esperamos nada de mão beijada dos senhores. Eu sei. Não tivemos reparação pela falsa abolição. Queremos a riqueza na mão de quem faz com que ela exista. Eu sei. Que se dependermos de patrões, sobreviver será a nossa única conquista. Então reaja.